Demorou. Posso falar? Só falar? É, é pra finalizar? Caramba. Aí, comigo ninguém pode. O velho aqui é problema desde quando... Pai, é foda. Isso. O velho. Porque ele encanou tiozinho. Você fica falando tiozinho, mano. É, vai vir direto, é. Então vai. Na ideia de pensar pode ficar escrisi. Eu esqueci. Eu vim pra falar de amor. Que aqui é inexistente entre nós. Que horrível. É, adianta mais... Tipo assim, vai passando o bagulho, tá ligado? Tipo, tá ligado aquele bagulho na frente? Hã? O quê? Hã? Tá ligado? Tipo, tá ligado? Tá passando a música, você pega, aperta o botão lá e vai pra frente, caralho. Asa mais não segue, hein? Ei, mano! Ai, pô, cara. Vai lá na fé, vamos lá. Agora vai. Bota pra gravar agora. Agora é pra firmar, hein? Sabrina singa nabba singa dibba de howl. She singa jingle back and singa rain on the wall. Rock singa loving, jumping this herb. Rock singa rain, singa pato quen. Pato quen, pato quen. Duke and John, Sabrina, son of the rains. Sabrina singa Robinson, no we don't do. Cats in the lumens and boo de boo boo. Tight, right, rock and sing wrong. Jumping singa number, sing number, you do me wrong. Sing some of your friends, Sabrina, Jumper, how. É isso aí. Não, volta tudo aí que tá cagado.